62-1, está na ponte para o Black Lake. Fechou, né? Abriu a casa, 62. Salvador, gol no 9, tem 11, informação Bravo, seria a nossa autorização, Galeão. Meu, só um minuto, cópia. Então 3171, não aguarde transferência. Aguarda 3171. Então 3597, deixa para 2000 pés, tem restrições, ajuste no 014, autorizado final do procedimento ILS sexual da pistão, no 0 está estabilizado. Então 3171, chame o centro Recife, frequência 95.1, Alterna 1933 decimal 25. 25133535317 tamanho. Bom dia, bom voo. Tá. Passo 3 a bordo, estamos 4, 5 horas de autonomia, alterna o galeão. Autorizado o táxi. Tati 1 no Índia, ponto espera aproximado 0, chama a torre, 1-8, decimal 95, ajuste o altímetro 90, 1-4. Tati 1-8, espera, táxi aqui na minha vida. Torre Salvador, final 62, ponto espera da 1-0-4. Salvador, galinha área decolar, pista no 0, vento 1-1-0-graus, 0-5-9, destino 6251. E galinha área decolar, pista 62, ponto espera da 1-0. Canal 62, em contato radar, passa a posição Conde, voo BOF para interceptar a chegada BOF e passo para a descida. Ajuste 9014. Bom, informação é a Bravo, 961 chega, derrota 4. Tá, 961 no Telecelo Serra Grosso, Gosto Lima, com foto e 360. Na coluna 0, primeira direita, Dael, Leda, Irume. 5015120 decimal 8. Alfa 360. Sigo. 360, decoda 190, com curva à direita da El Meziru, 5019, transponder, controle no 20 decimal, gol 190. Correto, contingente, já aponta na 04, gol 190. Confirma o controle. 3597 estabilizado. 3597, completo o sinal do procedimento. Chame o teu instalador, presença 118, décima 95. 1895. Salvador, muito bom dia. Chame 6251, 1600, nada a El. Chame 6251, contato radar na decolagem, via saída da El, sobrementei o nível de voo 360. 360, podemos valer, Dan? Tá 3597, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Tá passando a estrada e vai checar. Alfa Vitor Romeu, pra cima. Alfa Vitor Romeu, autorização de reboque da ponte de número 06 para ponte 05 do pátio principal. Gente, 06 para 05, Alfa Vitor Romeu, reporta término de reboque. Alfa Vitor Romeu, ciente, sendo reboque, reportando término. Avistado, pouso autorizado, pista 0-0-1-1-0-3-0-8-9. F10, pode livre pouso. Rio Ciclone 73, aciona a identificação, voo direto Duna, o ajuste em Salvador 10 no 4 e desça para 2 mil pés. Boa Duna, 2003, 62, 25, desça para 4 mil pés com ajuste no 0 no 4. 4 mil, estado no 0 no 4, 62. Controle Oxalá 6251, pode fazer da prodimótica? Aguarde o Oxalá. Olha. Bravo 6251, autorizado por Bravo. Por Bravo 6251, obrigado. No céu, Luna 7, livre à direita, Fox 7, no controle, São Luna 2, Luna 8, Luna 1. Fox 2, Luna 1, 10, Luna 1. Céu, reporte, grato, bom dia. Bom dia. Luna, bom dia, 35, Luna 7. 35, Luna 7. Entre 517, autorizando o táxi Alfa, resposta antes da táxi Juliette. Alfa, resposta antes da Juliette. Cinco, Voituna é presente, autorizando a final do ILS X-Way, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, Voituna, 6225. Cinco, 973, é o número 2 na aproximação, reduza para 2.509. Preparar para o voo. Para o táxi Gol 9961, 174 a bordo, 3 horas e 15, alterna com 5. Autorizado o táxi, à direita Índia, ponto espera pista no zero, chama a torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 4. Direita Índia, ponto espera 10118 decimal 95, Gol 9961, 10 no 4, ajuste. 3597, prossegue com cautela posição 04. Posição 4, centro do Gol. Diego, 991, considera 90 pronto. 991, autoridade, linha RB com a pista 90, ventou no 90, grau 079. A linha de coladão 90, gol 991. Toyota 62254, vá na proa 120 para interceptar. Toyota 5973, autorizado a final do ILS X-Ray, informe estabilizar no localizador, número 1 na sua frente, 15 milhas, 123-18 da Chanel. Cliente, autorizado, chamaria estabilizado no X-Ray da 10, vinculado ao X-Ray. Meu, bom dia, sendo identificação, desça para 4 mil pés, com ajuste no 04, chega da bomba. Chama 6225, chama a Torre Salvador, 11895, tem meu pouso. 1895, 6225, pronto. Bom dia, Gono 961, saída da EL. Gono 961, está em contato com a ADAS, vou para nível 360, autorizado o direto laser. 360 direto laser, gol no 961. Totalizador da 1-0, 5973. Meio 5973, chama a Torre Salvador, 118-95, Tambo Pouso. 295, seu, bom trabalho. Salvador, bom dia, 5973 da Rio, ILS, X-ray da 10. Bom dia, Rio, 5973, mantém aproximação, aguarde, pista livre. Aguardando, seu escuta. O Xanami é 225, no solo 29, livre à direita, chama o controle, solo 121, desce 1, 1. 21, 1, graças a 62. Graças a 3, 4, 0, para a ponte. Último sem curso de atalho, só 1:04 para sair da árvore elétrica. Árvore elétrica, boa, 4-0, 4-0. Solo, Xanami, 2-2-4. O Xanami é 2-2-5, 2-0 táxi. E a Alfa e Juliette, posição 07. Alfa, Juliette, 07. Negativo, posição 07. 07. Autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, com a ajustão 014, forma estabilizada. Solo 31 na direita, na 319. 319 na Delta, boa. Conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola piscina 0, primeira curva, à direita, descido saia da Arbor, eleva. Transpondo 5021, controlando 20, décima 8. 1759, Skunk Dent, clear, é bom, for left, down to 4,000 feet, 21014. Diego 1093, acionei identificação, desce para o nível 050 na chegada do Bonfim. 050, bom, senhor, na chegada do Bonfim. Do 9996. Do 9996, chama Salvador 118-95, é o aposto. Salvador 9996, bom dia, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 89. Autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, reposto táxi, 40 minutos. Eu falei, 7.7, autorização Brasília. 2597, Charlie, confere, autorizado. Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva direita, Peixoto sai da Arbor, eleva. Transpondo 5023, controle no 20 decimal. Brasília, rota do plano, decola da direita, Arbor, eleva, 0236208, 3597, correto, cotejamento, já profissão na posição 04. Superior 9972, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Autorizado, Itapê. Clear final, left bound to 2006, contact 1015, report Papa Plaza. Clear down to 2007, go 1015, 9990, Alfa, reporta antes do taxi Juliante. Alfa, reporta Show no Índia, ponto espera pista no 0, torre 118, décima 95, ajuste de altímetro no 095. Dentro, ajuste no 095, autorizado o táxi, via parte 3, 1, parte de Índia, ponto espera da 90, quando lá, torre, centro, 18, 94, 0, 4, 0. Tudo federal, 9972, vai direto, dona? Atende, tape o Subaru 9972 para a sequência neto. Oxiu. 759 went fly direct to Duna. We're clear, fly direct to Duna, go 1559. Clear, I'll request 1759. Confere, 3953, Tono Zero Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola Pistono Zero, primeira curva, à direita, fechou de saída da Aeroleta e Rumi. Transponder 5024, controle no 20 de cima 8. 360, autorizado Galeão, curva à direita, após decolagem da Aeroleta, saída da Aeroleta e Rumi. 5024, transpone 208, controle da 3153. 3153, correto procedimento, chama para o sinal 02. Chama lá. Go 1759, we have a one inside. Go 1779, copy the final alert, contact tower 118.95. 1818.95, go 1759, good day. Go tower, good morning, go 1759, establish runway 10. 1759, clear land runway 10, wind is 100 degrees 8 knots. Clear to land 1810, go 1759. Azul 4040, chama o controle. Azul 4040, decola 47, controle 1208, bom voo. Gente, controle Salvador 208, azul 4040, bom. Bom dia. Azul 4040, decolado da sua escuta 2103, Arbo Elefa. Bom dia, Azul 4040, está em contato radar, subiu para nível 340, direto Elefa. 4040, tente para 340, da presente direto Elefa. Gol no 093 para o localizador, curva esquerda proa 160, está autorizado a final do procedimento e deixa para 2000 pés. Esquerda 960, desce a 2000, autorizado o procedimento, voa no 093. 9972, reduza para aproximação e chame a torre Salvador 118.95. Reduzindo, senhora, chamar 118.95, bom dia. Oi, bom dia, Federal 9972, estabilizado. Federal 9972, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, Federal. Uno 759, 1759 on the ground at 5 Beetle, near the next right, contact the ground 121, this 11. Right turn, 191, 759. 121, this 11. 121. Estacionamento. 357, utilizado, chama tag. Chama tag. Chama tag, morning, go 1759, this is one way vacated. 1769, inclusive taxi Alpha reported before taxi Juliet. Approaching Alpha, be reported before Juliet, go 1769. So, Salvador, go 1093, vai passar a Duna. 1093, continua a aproximação, ainda não está livre. Gente, agora. Federal 9972, solo 53, libera a direita, chame solo 121, no décimo 1. Direita, vai chamar o solo, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Federal 9972, nativo. Federal 9972, mantenha a posição. É, posição, observando. 1, 0 graus, 29. Lembre, Paulo, 1-0, vou 1-0-3. Federal 9972, tráfego ultrapassado, autorizado táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, Federal. Before Juliet, go 1759. 1759, maintain position, you're waiting for the position 04. We'll be waiting for the gate 04, Pátio, go 1759, maintain position. Taxi, à direita Índia, ponto zero, pistola 012, 18, decimal 95, e o ajuste de altímetro, 095. Agora com o centro, resistir 1260, secundário em 228. Obrigado, bom dia. Bom dia. You cleared to enter the April 1, the position 04. Clear to enter the April to position 04, go at 759. Salvador, gol na 093, vai livrar a via Eco. Uma 093, táxi Alfa Juliette, portão 11, 1-1. Alfa Juliette, 1-1, gol na 093. Autorizado ingresso e decolagem, pista 1-0, vento 120 graus, 7-9. Líder, decola 1-0-3-5, 1-7. Bom dia, Sideral 9970, identifique-se, deixa para 2.000 pés com ajuste 1015, direto Duna. Dia Rio 5975, aciona a identificação, desça para 3.000 pés com 1.015, direto do Duna. Com 3597, decola ao 0800, chega controle no 20.8. No 7, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, na saída era 10. Acionamento, chama ponto, pushback. Agora para o pushback, não, 3, 1, 3. E amor. Então pro 11, tá uma área fechada à frente, cheia de cones. Sim, chefe, o gol 093 ingresso na posição nova, tá de acordo com o Salome. Só um minuto, vamos solicitar aqui, se o Salome não tá aí, ele daqui a pouco vai chegar, só um minuto. Sim, obrigado.